Charlie X aí, mantém a posição, eu guardo motorização para ingresso na pista. Vale para final 35 da liberação, Romeu. Oceaner 6142 para o TAC, 155 a bordo, 3 horas e 20, alterando Natal. Sim, poderia confirmar novamente o POB, Oceaner 6142? 155. Gente, 155, Pátio Índia, no ponto espera, chame a torre 9895, ajuste no 009. Pátio Índia, ponto espera, 118895, Oceaner 6142. 1222, autorizado a final ILS. Autorizado ILS para o Condor 22. Torre Salvador, boa tarde, Oceaner 6326. Oceaner 6326, boa tarde, continua a aproximação, aguardo autorização para pouso, ajuste no 009. Tráfego já avistado, informo com tráfego à sua direita a 500 pés, com pouso parado na 35. Aproximação. Sim, 6326, aguarde. Novembro de Romeu, se possível, faça tenta fazer um táxi a baixa altura. Temos um tráfego já no externo para pousar um no zero. Ok, já estão pousando aqui. É 6326. Livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-8 nós. Livre pouso na 0-6-3-2-6. Começar Romeu no solo aos 47, autorizar o táxi até Aerochal, estacionar a frequência livre. Romeu, Charles, foi autorizado, ingresso 97, a porta alinhada e pronto. Salvador, Rotério 2733, está no ponto de espera, está hotel, viva a autoridade nacional. Gente, Rotério 2733, mantenha o hotel, aguarde minha autorização para ingresso na pista. Aguardando, 2733. O Romeu tá, Alex, aí mantém a posição da cabeceira na 7. Você tá visual com porque sem da Avianca vai pousar no 0. Gente, após a passagem do mesmo, tem que de turbulência e tem livre decolagem na 7. Eu vento no 00 graus e na 7 mais. Tá pronto para o táxi. Ciente, 35490. Táxi via pátio 3, pátio 1, Índia. No ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 009. Afirmativo, pátio 3, Índia, ponto de espera, torre, trip 5490. O trip 5490 copiou 1895, a frequência da torre. Afirmo. Livra na Delta, solo 1219, boa. O Fera é 2733, após a liberação do Avianca do Porco Central, sua feita, a Lima tem a interseção e guarda motorização para decolagem. 2733, a Lima tem a já observou. Solo outro, né? 6126, livrando, 6326, livrando na Delta. 326, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6326. Tem livre decolagem, o vento 09, 0 graus e no menos. Livre decolagem. Romeu Charlie X-Way, decolado 50, chame agora o controle em 119, destino 8, bom voo. Controle, 198, grato pelo trabalho, Charlie X-Way. Controle, Salvador, muito boa tarde, Papa Tango Romeu Charlie X-Way, decolado 107, pessoal da Arbor. Romeu Charlie X-Way, contato radar, 0080, confirme a pro ideal para o destino. 080, pro ideal para o destino, 317. Mantenha ainda pro Diargo, direto Argo. Direto Argo, Romeu Charlie X-Ray. Ah. 6326, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 6326. Comem 48, autorizado a sinal ILS. 122, traça avistado, check-in, livre pouso 0, vento 0, 90, grau, zona 59. Livre pouso para o Condor 22. Conselho 2733, decolado 52, chame agora o controle em 1, 19, 8, bom voo. 398, controle 2733, né? Salvador, foi 02733. 02733, contato radar, suba 100, direto coral. 100, dá presente direto coral, confirma? Afirmativo, pro de coral. Sente, dá presente na pro de coral, 2733. O meu Charlie X-Ray está na pro de Argo? Vem para Romeu Charlie X-Ray. Tá voando na proa de Argo? Ah, tá presente, agora voa direto ao Argo, Romeu Charlie X-Ray. Eco Delta, chame para o táxi. Salvador, boa tarde, Azul 4065, informação Romeu, Campinas, nível 3410. Aguarde cópia do 422, no solo ao 54, livre direita via Eco, Alfa e mantenha a Delta para cruzamento da pista. Direita Eco, Alfa vai manter para o cruzamento Condor 22. Poxa, né? 6142, o vento 090 graus e 69, livre decolagem da 10. Livre decolagem, né? 6142. Condor, na taxa de autoridade. Sim, Condor, mantenha na Delta. Mantenha na Delta, Condor. Controle, Romeu Charlie, solicita combustível, mantém combustível final, 1,70. Tá autorizado, 1,70, Charlie. Gente, 1,70, autorizado, Romeu Charlie, sei. Controle Salvador, boa tarde, está 154, boa tarde, acione identificação autorizada chegada a mar e desça ao nível 050. Patango Vitor, Kilo Delta, desça ao nível 060. Eu vou 648, Vitor, ali. 648, Colô 648, boa tarde. Pode aproximação, pouso. O Condor 2 mantém a posição Delta, temos aeronave a 1 milha de distância para pousão no zero. Aguardando, Magal do Condor. O Chone 614, decolado 56, chame agora o controle em 1998. 198, Chone 6142, bom dia. Zero. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o Pesulo no meio, após conforme a rota do plano. Transponder 5547, controle 1998. Está autorizado Campinas, Índia 340, decola da 10, no perfil da Euleda Bridge, após a Pesulo no meio. 5547 ao transponder, 1198 ao controle da Azul 4065. Azul 4065, Pesulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano, coteja. Gente, Pesulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, depois rota, o Azul 40 metros. Azul 4065, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Viva na foto. Delta informa que tem pessoas arrebentando o ponto de espera até que seja ótimo. Fique atento aos mesmos. Reporte no ponto de espera para ingresso na pista. Salvador, muito boa tarde, Avenida 241, na seguinte de decolação Romeu, e também na sala de decolagem ao 27, poderia, por gentileza, confirmar a nossa entrevista, precisa? Confirme, 35241. Na seguinte informação, Romeu, deu no horário de decolagem, seria os 27, poderia, por gentileza, confirmar, se possível, a nossa entrevista prevista? Ok, já tenho sua autorização, vou copiar, só quer a saída mesmo. Ah, então tá pronto, 45241. Trip 5241, Vitória da Conquista, aprovado nível 200. Decola da pista 10, perfil de saída arbor, após direto. Transponder 5567, controle 1998. 00, link à direita, via. É condição de solo em 1219, boa tarde. 1219, boa tarde. 35241, no cotejamento correto, chame pronto. Tamara, ONU 648, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Pessoal, Alexei, está autorizado para o destino. Boa tarde, gol 1877, informação Romeu. Livrar agora 240 para o 160. 207, acione de identificação autorizada, chegada bom, subindo para 4100, ilegal no 009. Identificou, 4009, 807, na bom. Aqui é com Delta, vento 090 graus no 89, livre decolagem da 17. Pondo 22, autorizado ingresso na pista, reporte pista livre para o pátio da autoridade. Vai cruzar, reportar a pista de Condor, 22. Recife 1-2685. Recife 1-2685, para controle, trip. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5490. Trip 5490, boa tarde, contato radar, voo 200, saída bomba. Trip. Vitor Kilo Delta, vetor radar para o sequenciamento, curva à direita para o 160. Direita 160, qual limite? Localizador. Localizador, direita 160, limite ao localizador, Vitor Kilo Delta. Delta, decolada 03, chame controle em 1-1-9-2, vovô. 9.8, grato. Livrou a principal conta. Gente, obrigada, conta 22, boa tarde. E reporte 20 milhas. Reportarei, entendeu? Vai reportar 20 milhas direto para Panati, meu pé. Então, se mudar, tem forma que vai ultrapassar o curso do localizador, vai voar no máximo 2 minutos na proa. Gente, vista a filodata, vai reduzir. Boa tarde, Alexei, quando possível, sua estimada de pouso. Estimada de pouso inicialmente, zona 8, 2-0, não tiver mais 3. Gente, graças. Por favor, bolsa, agora de cópia. Quilo Delta reassuma a navegação pro Adiduna, desce para 2100, autorizado sinal ILS. Gente, pro Adiduna, descendo 2000, autorizado ILS. Lá está estabilizado o Quilo Delta. solo azul 4065, pushback acionamento, gate 8. É azul 4065? Afirmo, senhor. Livre acionar, chama táxi, porta 108, azul 4065. Livre acionar, chama táxi 4065. 222, copinha. 1222, Fortaleza aprovado nível 370, via Perzulu 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição frontal, curva à esquerda. Transponder 5543, controle 1198. Localizador Cambazista na 3154. 3154, 21895. 1285 para 3154. Condor 22, cotejamento correto. Confirme estacionamento, pátio de autoridade. Sente, pronto para acionar, Condor. Tá, agora 3 e 2 internos. Então, 3154, boa tarde. O ajuste no 009. Cuja aproximação, aguardando contato visual. Sente, a 3154. Do nível 080. Decola da pista 107, perfil de saída Arbor, após direto. D5574, controle 1198, Oscar Papagolf. Papagolf, cotejamento correto, para acionar, chame a torre no 895, confirme PLB. Sente. Quatro, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso no 0, vento 100 graus e no menos. Sente, livre pouso, no 0, na 3154. Ataque azul 4065 com 110 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Sente, azul 4065, pátio Índia, ponto espera, chame a turno no 895, ajuste no 009. Via pátio Índia até ponto espera lá de 895, com 9, azul 4065. Sim, pode chegar, estamos ouvindo bem baixo. Localizador, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, torre 1895. 1895, Vitor Kilo Delta. Tarde, Vitor Kilo Delta, tá com 0-0. Vitor Kilo Delta, boa tarde, o ajuste na 009. O vento 090 graus no 5 nós, confirme tensões, pouso no 0 ou 17. Pouso no 0, Vitor Kilo Delta. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Sente, Vitor Kilo Delta. Olá, boa tarde, da 3154, Lula 50. São 3154, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Gente, táxi 05 na 3154. Delta frequência livre. Quilo Delta, confirma em paz, estacionamento. Lá da Baeté, Rita, Quilo Delta. Gente, o vento 100 graus, no meio é nós, livre pouso na 10, Vita, Quilo Delta. Gente, livre pouso na 10, Vita, Quilo Delta. Alexei? Salvador, bom dia, Azul 4065, ponto de espera da 10. Azul 4065, boa tarde. Mantenho ponto de espera da 10, informo que tem um tráfego, já passou o externo para pouso na 10. O ajuste na 09, abaixo de utilização para ingresso na pista para decolagem. Gente, vai guardar, Azul 4065. Para 316, legal 009. Negativo 3, no PES. Delta Alex Reis. 009, já posto em ponto de espera da Papá para ingresso na pista. Prossiga. Este quilo Romeo só prossegue via corredores, tem condições de prosseguir o número PES até Paris? Ou 807, desço para 2 no PES, que é legal no 009, autorizado a final ILS. 2009, autorizado o X-Ray da 10, 807. Você pagou, foi autorizado o ingresso na 107, a porta alinhada e pronto. O azul 4065, a linha e mantém captura 10. Ali mantém, 4065. Legal, 2009. Quilo Delta no solo, a 15, livre à direita via Delta, chame solo aí, 21.9. Quilo Delta. Gente, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Trip 5490, sendo Recife, 1268. 2685. chamará a frente do bar. Vamos com o Romeu. 6314, identificação autorizada a chegada à Mari, descendo em 0050. Ficou descendo, autorizada a chegada à Mari, descendo em 6314. Usado o plano rotatório, se desejar 25. Kilo Delta ingressa no pátio, Lima, Mai, Quebec, Quebec, chame a torre no 1895 para cruzar. Tripe 5241, no livre acionar, chame táxi. Décimo 8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho, senhor. De Salvador, muito boa, é o azul 4065, decolou da El. 4065, contato radar com 340, após 2000, Prodileda. 10340 no perfil após 2000, Leda, 4065. 807, estabilizou. 807, Torre 1895. 895, boa. Pode falar Golf, confirma estimado para decolagem, informe tem um tráfego a 2 milhas externo para pouso 1-0. Gente, o vento 1-0-0 graus, 1-5-9, devido a decolagem da 1-7. Força aérea 2-7-3-3. Agora 5-7-5 sudeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Léo 201. Torre 807 da Gol, boa tarde, baixada travada, pista 10. Gente, Gol no 807, informa que tem um tráfego à sua direita, com decolou da 107, não irá ter chance de aproximação, tráfego já avistado, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 049, ajuste 1-0-0-9, check trem. 19, livre pouso na 10, baixada travada, Gol 1807. Pode papar Golf, decolado 1-9, chama agora o controle em 1-1-9-8, bom voo. Obrigado. Controle, Oscar, Papa Golf. 35, estaciona na Baeté, livre frequência. Solo Chiné 6327. Tá, assim, futura essa informação ativa, 220 para Ilhéus. Romeu. Kilo Romeu, acho da presença atualizada direto no 7, reporte na curta, o ajuste no 009, o vento 1-0-0 graus e no 5 nós. Final no 7, Romeu. 4-1 para o táxi, já deu 3-6, então tem 4 horas de vídeo que altera mais tarde. Trip 5241, táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 1895, ajuste no 009. 22, ajustando 009, táxi via pátio de autoridades na interseção, chama turno 895. Boa noite, 07, no solo 21, livre direita via eco, chame solo 21, decimal 9. Direita, 219. Boa noite, 07. Boa noite, 21, boa tarde. Trip 5241, boa tarde. Vento 090 graus, 159. O ajuste 1009, livre decolagem 1009. Romeológica, tráfego avistado, livre pouso 17, o vento 100 graus, 105 nós. Livre pouso 17, Romeológica. Funciona 6327, Léus aprovado, nível 240, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, pós-direto, transponder 5002, controle Salvador 119, decimal 8. Golfo, livre ascensão 080. Golfo. Após o DCP, 5042, transponder 198, o controle, Oxané 6327. Oxané 6327, confirme o transponder. 5042. 5002, Oxané 6327. 5002. Oxané 6327, cotejamento correto, chame pronto. Fala, conta pronto, 6027. Na 6314, descer para 2000 pés, legal no 009, autorizado a sinal ILS. 2009, autorizou ILS. Azul 4065, chame Recife, 1335, 2325, azul 4065, boa. 5241, no contato radar, rua 200, sai da Arbor. 200, Arbor. 7 vai ingressar via Juliette, após curva à esquerda, pátio 3, posição 07. Ingressa Juliette, esquerda, posição 7, lá no pátio 3, ou no 07. Afim. Pondo 22, vento 100 graus, 159, livre decolagem da 10. Tilo Romeo Oscar no solo 24, autorizado backtrack, repórter Stalise 45. Boa tarde, a senhora de identificação, autorizada a chegada mais, descendo nível 090. Descendo mais, 090, 0960. Utilizou o azul 4462. 4462, torre 1 no 895. 1895, 4462. 2, decolado 25, chame controle em 119.8, bom voo. Chama na controle 119.8, grato. Já, direto de cima. Controle Fortaleza, boa tarde, é o Condor 22. 4462, boa tarde, o ajuste 1009. Continua aproximação, aguardando o contato visual. Gente, aguardando 4462. Quatro, 4462, tráfego avisado, cheque trem, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, no menor... Gente, livre pouso, azul, 4462, baixou e travou. Gente, o Iskiki Luzulu vai prosseguir via corredores? O Iskiki Luzulu, meu pé, voo local, decola no 7, curva direita, corredor axé. Transponder 0162, controle 1998, torno 1895. Radar 60 milhas perto de Salvador, correndo a proa de Mário para a chegada da Mário e reporte de gás vestido. Quilos do Lu, cotejamento correto para acionar o chamamento torno 1895, informação em curso Sierra, confirme, PLB. Salvador, muito boa tarde, o Chané 6321 com a Sierra para Brasília. O Chané 6321, Brasília 320 aprovado, via peso Luno 7. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor Elefa, curva direita, transponder 5010, controle 1998. Confirmando então, é 320 para Brasília, deixou a aerovia peso Luno 7, decola 10, primeira curva direita, perfil Arbor Elefa. 5090, transponder 198, controle, o Chané 6321, está no gate 6. O Chané 6321, cotejamento correto, informação em curso Sierra, chame pronto. Agora pronto, 6320, 321. 1895. 895. Torre Salvador, o Chané 6314. Chané 6314, boa tarde, continua aproximação, segundo para pouso 1-0, ajuste 1-0-0-9. Reporte no externo, baixar travado. Entrada no 4-9. Tráfego 35, 6227, boa tarde. Tripe 5627, Aracaju aprovado nível 190, decola da pista 10, perfil de saída por Cajama, pós direto, transponder 5022, controle 1998. Pro 90, 5022, transponder 198, controle, poder confirmar a saída? Ok, Puca Transição Caju com curva esquerda, trip 5627, Golf 677. Puca Transição Caju, trip 5627. Trip 5627, correto, chame pronto, informação em curso Sierra. Entra sempre o Sierra, 5627. Sulu, ajuste 1008, chame na Oscar, sem foco, tem pessoas pintando o taxi Oscar, fique atento às vezes. Boa tarde, Azul 4462, livrou? Azul 4462, táxi via Alfa, Juliette Portão 03. Alfa, Juliette 03, Azul 4462. Tá travado? Tá atingindo 080, Charlie 402. Então tá de 2, né? Pode escapar pra Golf? Escuta. Forma o tráfego 11 horas 10 milhas rumo Nordeste. Está cruzando uma sequela para 090, Airbus 320. Yeah. 649, livre acionar, chame táxi, portão 02. Azul 4462, mantém posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 4462. Motor? Agora para descer, mantém do 090, estamos do outro. É o Isquilo do Lucas, chamou a torre que está na Texto Iosca? Autorizado ingresso na 17, repórter linha de ponto. Por gentileza, faça um cheque rádio. A informação está muito intercortada. A 3172, tráfego superado. Desce para 2 no PESC legal 9008. Autorizado a final ILS. 2008, autorizado ILS. Boa noite, Sérgio. 19. Direito 4, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette. Um, dois, dois, dois, chame Recife, 1268. Recife, 1268, decimal 85, Condor 22. Oscar Papa Golf. Proceja. Informa o tráfego adicional 10 horas 8 milhas como noroeste, mantendo 090, é um Charlie 402. Sim. Leste para o Blue. Tráfego 12 horas 6 milhas como sudoeste, mantendo 080, é um Charlie 402. Né, 6327, tá pronto para o pushback, Sônia. O Sônia 6327, aguarde, previsão de mais 5 minutos. Tá, sim, de mais 5 minutos, 6327, apenas, o motivo? Tem um tráfego da Gol, terminando o pushback à retaguarda, e a Embraer da Azul aguardando já para ingressar no portão 03, ok? Tá, ok, aguardando 5 minutos da presente, 6327. O tráfego está igual para a proteína de 5. Leste Tango Zulu, autorizado descer até 3 mil pés, legal na 008. 3 mil, grato, Tango Zulu. Mais como está a Golf? Proceda. Tempo solicito seu ponto de cancelamento. 0 milhas de Salvador. Tá alternado, gol no 649. Gente, gol no 649, táxi via Índia no ponto espera, chame a torre no 895, ajuste no 008. 4462, ingresso via Juliette, portão 03. Juliette 03, portão 62. O Charlie 6314, Juliette, portão 10. Na 6314, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 6314. 0 graus, 969, boa tarde. A passagem do Embraer da Azul, correção, após o parqueamento do Embraer da Azul no 03, sem livre acionar Chametax, portão 01. Tá, sim. Então, após o parqueamento do Azul, sem livre acionar, vai chamar o táxi, 6327. Autorizada a chegada bom, subindo para 4.000 pés, negar 1008. Ok, chegada bom, 4.000 pés, 1008, bom, 92. Papatongo Oscar, Papa Golf, chame Recife, 288. Já, para descer direto a 4.000. Pagou? Chame Recife, 1288. 1288, vou. Controle copiou, bom, 9280. Negativo. Autorizado em cima. Está livre, descendo até 4.000 pés. Que legal, isso voltou 1008. Corredor acionando meu pé, reporte fora da barra. Toda a vida acionando o pé, o último gol. Oscar Zulu? Pés na saída da El. E49, contato radar, voo 240, saída da El. 240 da El, 9649. Habilizou 3172. 3172, chame torre, 9845. 295, boa. Tango Zulu, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS. 2.000 autorizado ILS, vai prosseguir via litoral norte. Chame a torre para a autorização de decolagem. O ajuste é no 008. 3172, boa tarde, tráfego avistado. Cheque trem, livre pouso no 0, vento 090 graus, 179, o ajuste no 008. E 8, tá baixado, checado, tá 3172, tá livre pouso na 10. Estilo Lua, confirme o código. Recebo 1400. Zulu, vento em Salvador, 090 graus, 17 nós, reporte fora do solo, não há tráfego a informar. É 6327, tá com 71 a bordo, 3 horas e 35, alternativa Salvador, pronto. O Xané 6327, 327, Índia, no plano espera, chame em torno no 895, ajuste no 008. 008, e a Índia, plano espera, 295. Então ligou no 649, solicita a liberação da recepção de 130, a 20 mil de Salvador. Tá livre. Certo. Olha, Salvador, vamos dar 75 ao 075, acione a identificação autorizada a chegada Mari, desce ao nível 050. Boa, Mari, 050. Poxa, né, 327, tá pronto, espera, pronto. 327, ali mantém 0, 327. 5627, para o pushback posterior acionamento. Está na remota 4. 35627, autorizado o pushback acionamento de táxi. Amanhã. Da torre. Até o Oscar, na escuta da torre. 3172, boa tarde, Tan 3172. Táxi de Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette, cruz 02, 3172. 001 a 00 graus 159. Era 6327, decolado 243, controle transfere 1198, vão voo. 98, boa tarde. Vou frequência ali. Pachané 6327, decolou perfil da Dael. 6327, contato radar, voo 240, direto da Dael. 240 da Dael, 27, obrigado. Voo 649, chame Recife, 13325. Para 500 pés, que negar 1 a 008.